Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Olá, magiqueiros, aqui é o Grolla, e eu estou aqui hoje para falar sobre dois tópicos realmente importantes. O que são paradigmas e crenças limitadoras? Em vários episódios usamos o termo paradigmas, mas ao que exatamente estamos nos referindo? Pelo princípio, o termo paradigma tem origem grega e significa, num plano mais raso, modelo ou padrão a ser seguido. Em geral, um paradigma tem como objetivo servir de orientação. Para pessoas ou grupos de indivíduos, ele define normas a serem seguidas e limites de ações e atitudes. São conjuntos de pressupostos, crenças, escalas de valores, técnicas e conceitos compartilhados, capazes de agrupar ou excluir indivíduos de grupos ou comunidades. Dentro do meio acadêmico, existe ainda uma série de definições, muitas vezes mais complexas, que podem ser apresentadas e fazem sentido dentro de um ambiente científico. Entretanto, dentro de um ambiente mais mundano, essas definições podem ser demasiadas exageradas. No plano pessoal, o termo paradigma tem características muito mais individuais do que coletivas. Ele define o seu conjunto de crenças e valores pessoais, e estes estão muito acima dos valores de grupo. Vamos a um exemplo simples. Dentro do conjunto de normas da Igreja Católica, o uso de preservativos é proibido. Porém, muitos cristãos transcendem esse paradigma e não veem isso como um impedimento pessoal. Eles possuem outros valores que os permite, do ponto de vista pessoal, burlar essa regra, e eles não se consideram menos católicos por isso. Os seus paradigmas pessoais representam uma bússola interior, que define como você interage com o ambiente à sua volta. Existe uma grande possibilidade que estes próprios paradigmas tenham sido herdados de pessoas próximas desde a sua infância, aquilo que seus pais, outros familiares e amigos diziam e que acabam se enraizando no seu subconsciente e se tornando crenças pessoais. Uma outra maneira de construir ou substituir seus paradigmas pessoais é através de suas próprias vivências e observações. Com o crescimento e amadurecimento, é mais que comum que seus pressupostos sejam colocados em xeque pelo próprio meio em que você vive. Isso cria um paradoxo. Vamos lembrar que uma das definições de paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade ou o contrário a uma opinião admitida como válida. Nesse aspecto, um paradoxo representa um excelente momento para que haja uma quebra de paradigmas. Veja bem, na maioria dos casos, os paradigmas não são realmente destruídos, mas apenas substituídos por outros conjuntos de valores. Um excelente e atual exemplo são indivíduos que, ao longo dos últimos anos, mudaram suas posições políticas diante da observação dos eventos recentes ocorridos nos planos nacionais e mundiais. O grande ponto é que os paradigmas são intrínsecos à existência humana, e eles não necessariamente representam problemas, com uma pequena exceção. Esses paradigmas se tornarem tão fortes dentro do seu subconsciente que se tornem crenças limitadoras. Crenças limitadoras são paradigmas potencialmente nocivos, que se tornam tão enraizados que começam a minar o seu crescimento pessoal. Eles fecham portas e possibilidades e impedem que você alcance suas próprias metas e objetivos. Eles podem fazer com que você tome decisões erradas e confusas, sem que você mesmo perceba ou avalie o resultado do que está fazendo. Algumas dessas crenças são também herdadas. Vamos a um exemplo, muitas vezes abordado pelos autores de autoajuda. É quase um clichê, mas você vai identificar bem esses elementos. Lave as suas mãos depois de pegar no dinheiro. Dinheiro é sujo. Para pensar, quantas vezes você ouviu isso dos seus pais ou de outros familiares ao longo da sua infância? A frase é normalmente tão repetida que ela acaba encravada no subconsciente das pessoas. Simbolicamente, acabamos associando o dinheiro a algo ruim, e isso acaba fazendo com que no futuro as pessoas não consigam lidar com as suas próprias finanças, em muitos casos, colocando a culpa disso em condições externas a si próprio. Diferente dos paradigmas, as crenças limitadoras são muito mais difíceis de serem quebradas. Como já mencionado, paradoxos cotidianos acabam levando a mudanças pessoais, alterando assim nossos paradigmas. Mas normalmente, quando um evento confronta nossas crenças limitadoras, é normal que se procure qualquer argumento, por mais sem sentido que pareça, para que o paradoxo seja subestimado e a crença prevaleça. Na maioria das circunstâncias, danos causados por crenças limitadoras só são corrigidos com tratamento psicológico ou terapia, técnicas que, ainda assim, podem levar anos para fazer efeito. Choques profundos de realidade podem causar mudanças, Mas é possível que fortes traumas façam o contrário, criando essas crenças limitadoras. Outras maneiras de quebra ainda podem envolver programação neurolinguística, conhecida como PNL, ou hipnose. Vamos a um exemplo? Um cristão fervoroso, estudioso, devoto e ciente da consciência e benevolência de Deus. Por um desses acasos da vida, tem seu irmão morto em um assalto. Ele pode se deparar com um dilema conhecido como paradoxo de Epicuro. O paradoxo toma por base três características do Deus judaico-cristão: a onipotência, a onisciência e a benevolência. Ele parte do princípio que se duas delas forem verdadeiras, a terceira automaticamente não é. Se ele é onisciente e onipotente, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não faz, por consequência, não é benevolente. Enquanto onipotente e benevolente, então tem poder para eliminar o mal e quer fazê-lo, mas não faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está. Sendo assim, não é onisciente. Enquanto onisciente e benevolente, sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não o faz, pois não é capaz. Assim, não é onipotente. Voltando à situação mencionada, o cristão entraria em conflito com suas próprias crenças. Não compreende o motivo de Deus ter permitido a morte de seu ente querido. Ou ele não é bom, ou ele não pode, ou não sabia. Esse confronto pode fazer com que um paradigma cristão seja quebrado e substituído por outro. É possível que nessa situação a pessoa envolvida mude sua religião ou se torne ateia. Esse é um exemplo extremo. Nem todos os conflitos são ou precisam ser assim, mas o fato é que estamos em confronto com nossos paradigmas e crenças o tempo todo. Cabe a cada um compreender quando é o momento de mantê-los ou destruí-los. Voltando ao episódio de egrégoras, vale lembrar também que algumas delas possuem sua própria estrutura de paradigmas e dogmas, que são exigidos para ingresso. São pré-requisitos, e uma vez que ele é quebrado, não faz mais sentido continuar como membro desta. Bom, pessoal, espero que essa explicação tenha clareado algumas questões. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema, ou se você sabe a resposta para esse grande dilema, que é, mesmo sem acento, é Epicuro ou Epicuro? Deixa aí nos comentários desse episódio no site do Magicando. Mais novidades nos próximos episódios, galera. Aqui é o Grola e um grande abraço para todo mundo. Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.